DJ Kaique. Parábola. É nóis. Tem coisas que nunca vão mudar. Palavras acertam como pedras. Sua defesa também é atacar. Não se cala quem tá pronto pra guerra. Tem coisas que nunca vão mudar. Palavras acertam como pedras. Sua defesa também é atacar. Não se cala quem tá pronto pra guerra. É o rap, sim, é o rap, nego. A revolução de um povo que nunca se calou. Não aceitou e viu que o rap sempre denunciou. Mas a culpa não é do rap, se no Brasil nada mudou. Educação, saúde, corrupção, mundo real. Copa, mensalão, rolezinho, hospital. 0-0, 1-1, nada muda, é empate. Tô tipo sabotagem, não admito pilantragem. Protesto, povo em fúria, indignação. Todos foram pra rua mostrando insatisfação. Uma nação que luta, protesta e logo se esquece. Na próxima eleição, voto dela causa estresse. Gigante acordou, logo adormeceu. O que reivindicaram, população se esqueceu. A culpa é do rap. Fala sério, se o voto não for leal, vai ter adultério. Tem coisas que nunca vão mudar. Palavras acertam como pedras. Sua defesa também é atacar. Não se cala quem tá pronto pra guerra. Tem coisas que nunca vão mudar. Palavras acertam como pedras. Sua defesa também é atacar. Não se cala quem tá pronto pra guerra. Se agora tá assim, imagina o final. Político é condenado e solto porque passou mal. Olha só, palhaçada, parece até piada. Se apresenta pra ser presa, a cena dando risada. Como posso entender? Quero acreditar. Amo muito o Brasil e quero ver melhorar. Pra isso acontecer, pro nosso jogo virar. Acorda cedo, levanta e vai pra escola estudar. Gritaram na rua, subiram nos carros, levantaram cartaz. Vários valentes puxaram granada, sacaram o pino, pintaram a cara, bateram de frente, picharam a rua. Homem progresso, foram pra rua, notícia de site. Quem continua, ordem regresso. O povo na rua querendo lockout, revolução em ação. Quem é o rei dessa nação? Quem que te dá força, conhece seu coração. Vejo ódio, ódio, amor, na guerra quem nunca te amou. Na queda de braço, levanta a cabeça, não seja palhaço.